DJ Diego, tocando tudo pra você não parar de dançar. Sergipano tá aí. Não me dava nada. O nome de Beatriz também tá com a gente. Agora sim. Beijão. Aí com seu jogo. Ela, Flávia Morena. Você mentia na minha cara e eu sentia no. Bora, Emerson Leste. Bora pra cima. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Danaida de. Era uma farsa. Bora, Dia, bora, Edson. Eu galera de Campanema sempre com a gente. Bora pra cima. Vivo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. É agora, vai! Mente tão bem, que parecia verdade. Tudo que me falava, e ainda estou te amando. Mente tão bem, que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. Questão de amor, fingir pra

reclamei. Ficava acordada até tarde da madrugada, como eu te amei. Tudo que falava parece que não escutava, desconfiou de mim. DJ Armando, o fenômeno da pratinha. Quero que você me diga só mais uma vez. E a galera vem chegando, valeu. Segunda-feira da ressaca, lindo, aqui na mania. Exceção, feriu meu coração. Eu imaginava que a gente se amava e era até o fim. Mas você estragava todo canto que eu estava, não confiou em mim. Bora desguiar esse bagulho, mano. Todo lado, entro pra todo lado, entro pra todo lado, entro pra todo lado, entro pra todo lado. Yeah.

sergipano, meu parceiro. Olha pra cima. É que a voz tá melhor, né? M de Beatriz, Flávia Morena. Mega temporal, o fenômeno natural do sucesso. Adriana Luísa e os gêmeos. Edição da Silva. Fala o Emerson Leste. Eu te peço, fica meu amor. Em frente ao mar, eu sinto o vento me tocar. Tô... A Dia e o Edson. Você não em Capanema. Tá... Sempre com a gente. Toda noite que juraste teu amor. E disseste: nunca vou te deixar. Pois é quando eu preciso de você. Solidão, como posso te esquecer? Seu. Te amo. Vai te dando pena. Estou longe, louca para te ver. A saudade me consome. Eu sei que não foi boa o suficiente pra ficar com você. Não, não me diga que não. Eu sempre te disse sim. Como vou viver sem você? Me diz, amor. Outra Black Show, cenário HD. Eu vou te esquecer. Eu vou. Animal Prisão do Maranhão. Com a família. Esse vazio, eu ligo pra você. Com a esperança que você. Toma, Título! Não, não me diga que não. Eu sempre te disse sim. Como vou viver sem você? Me diz, amor. Outra Black Show, cenário é o som da manhã do Melody. Eu vou te esquecer. Qualidade. assim, ó. Tento esquecer aquele lance que me fez sofrer bastante. É difícil, mas sei que vou superar. Fala, bebê, fala. Meu coração está pedindo, te deu de novo aqui sorrindo. Voltei atrás, estou aqui a te esperar. Mas você... Mas você tem que repensar. Promete, vai. Prometer me amar e jamais me deixar. Quando anoitecer, sei que você vai voltar. Com as estrelas e o luar, sei que você vai me amar. E o que passou, passou, eu vou te perdoar. Com as estrelas e o luar, sei que você vai me amar. Chapa quente, batidão. Que me fez sofrer bastante. É difícil, mas sei que vou superar. Meu coração está pedindo, te ter de novo aqui sorrindo. Olha só. Voltei atrás, estou aqui a te esperar. Aí ela diz assim. Mas você tem que repensar. Tem que prometer. Prometer me amar e jamais me deixar. Quando anoitecer, sei que você vai voltar. Com as estrelas e o luar, sei que você vai me amar. E o que passou, passou. Vira, vira, vira, mais uma tem que ser top, assim. Tem que ser assim. Banda, banda, banda. Hendrix, Hendrix. Difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. É top, é top. Hendrix. Então rola aqui na mania. DJ Diego. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Abração as boleiras do Cepa. Mesma. Vai Macapá. Alô, Robson. Oh, por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou. Gravando ao vivo aqui. Dado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Fala Flávia Morena. Dizer. Fala Emily. E poder seguir. Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Você é das top, né? Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais... Adriana, Luísa e os gêmeos. Te falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Como explicar ao coração que tu te vais? Me te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Bora lá, meu parceiro Ítalo Ramos. Fingir que... Quero fazer essa contagem aí. Se importa. Três. E vocês. Dois. Estará. Um gravando. Mandando alôzão aqui pra Cupim, lá de Cedel. Orientado, confundido. Lá no Maranhão. Pois sou o único que vive a amar você. Vai virando, vai, vai, vai, vai assim. Meu parceiro Edésio tá com a gente. Tenho, Samia e Banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Ei, Sandra Silva também tá com a gente. Elezinha, mas... Olha de Sandra, vou pra cima. Nossa, nossa história, com muita paz e muito amor nos corações. Festa, eu vou te amar, desvendar os teus mistérios e sonhar no mega preferido, porque te amo tanto assim. No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Contagem, maninha. Todas as barreiras. Três. Tu dois. Me deu céu, me deu a luz. Um põe pra gravar, maninha. Eu queria. Você era o cobertor. Mandando alusão aqui pro grupo, pros primos. Olha pra cima. Mas de repente tudo aquilo acabou. Você me deixou. Essa daqui eu dou valor. Será que eu errei? A solidão quer me matar. O que eu faço pra você voltar? São Leste, sempre com a gente. Era. Bora, Maninho, bora pra cima. Ah, e a noite que parece não passar, a saudade invade o meu peito, o amor e me faz. Eu saio procurando por você. Olha aqui, a Naira tá mandando pro Emerson Leste. Banda Hister, Banda Hister, um tremor de sucesso. Está na área. Bora, Ale! Sim, vai! Vejo uma cena triste e começo a chorar. Aí eu pego e ligo pro teu celular. Então você me diz que não quer mais me ver. O que eu faço pra você voltar? Estou desesperada pra te amar. E a noite que parece rock também. Primeira dama do Robson Sergipano, a Rita. Bora, Rita. Bora pra cima. Vem cá, não desfaz. Você é minha garota. Minha garota. E vem aqui perto. Pegue nas minhas mãos e me leve pra perto de você. Pra perto de você. Apontar pra cima pra não levantar suspeita. Você, o teu signo tem a ver com meus. Seus dedos me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Aponta! Foi culpa do amor. Eu gostar de você. O teu signo tem. Mania do Melody, www.maniadomelody.com. MC, uma pancada. Vem, vem, vem. Banda, bate. Vem, vem, vem. Foi culpa do amor. Do amor. Me encontrei com você. Apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Olha a mania, como é que é? Vem cá, não desfaz. Você. Você é minha garota. Minha garota. Você, amor. Oi, amor. Me pega nas minhas mãos e me leve pra perto. Esse menino é um santo. Pra perto de você. Cima. Eu gostar de você. Eita, nós. O teu signo tem a ver com meus. Seus dedos me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Foi culpa. Vai virando, vai virando, vai virando. Vai, vai, vai assim. Oh. DJ Diego. DJ Diego. É assim, meu irmão. Entre nós existe amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi abrigo, volta aqui, amor. Vamos conversar. Talvez desesperado não tenha me perdoado. Mas tenho certeza que você foi embora e me deixou aqui quando meu coração ia te amar. Hoje me sinto tão só. Apaixonei! Eu me apaixonei e você... um caso, mais uma noite de amor. Só uma noite. Uma noite de amor. Pode ser que um dia você olhe em mim também. Eu me apaixonei. Ela dá o papo que é só uma noite de amor. E ele chega e diz assim, ó. Que eu sou, só quero uma noite de amor. Não quero nada mais, depois não adianta você vir me procurar, amor. Escuta, é assim que eu sou. Só quero uma noite de amor. Não quero nada mais, depois não adianta você vir me procurar. Banda na seu coração. Oi. Quero uma noite pra poder te enlouquecer. Fala aí. Já fiz de tudo pra chamar sua atenção. Você não nota ou tá fingindo que não vê. Não quero namorar. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha, assim fazendo amor. Por uma noite assim, amor. Eu só vou com uma condição. Só por uma noite de amor. Se você quiser, eu vou. Só por uma noite de amor. Esse menino é. Olha, eu não quero enganar seu coração. Só quero uma noite de amor e nada mais. Faço pela sua vida feito um furacão. Depois prometo que você não me vê mais. Não quero namorar. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha, assim fazendo amor. Por uma noite assim, amor, que eu sou. Só por uma noite de amor. Se você quiser, eu vou. Se o cara tem coragem, meu irmão. Se tu tivesse coragem. Escuta, é assim que eu sou. Só quero uma noite de amor. Não quero nada mais. Depois não adianta. Aí, tá no ramo, e bora pra cima. Preparei a tua aqui. É assim que eu sou. Só quero uma noite de amor. Não quero nada mais. Depois não adianta você vir. Vem sentir. DJ Smart e Gaiato. Ele também me tira o... Olha, Dejo! Olha pra cima! É o Diego na área! O chão dança! Você é do Italo Ramos, olha pra cima! O chão dança! Olha a Ellen Ramos! Flávia Morena! Tá, meu amor! Como é que é o esquema? E Pingo! É assim! Smitty. É assim! Ouvi sua voz no telefone. Ei, DJ, corre atrás dessa! Ou eu quase perdi o ar. Beatriz também tá com a gente, beijão. Lindo assim, não é sonho. Adriana Luiza e os gêmeos, como é que é? Ficar contigo. Alô, Emerson. Ale... O Emerson Leste. Te levar. Robson Sergipano. Com vento, DJ Smart e Gaiato. Ô, Naira. A nossa canção me beija na boca e me faz viajar. Quero perder. Eu vou ficar sem. Você vai perder o medo. Se entregar a uma paixão. Se entregar ao meu desejo. Ed, Sônia Silva tá por ali. Sem medo. Emerson, bora matar essa ressaca, mãe, bora. Já foi meu em muitos sonhos. E agora eu quero pra valer. Eu suei nessa daí, olha. Vem comigo e o Super Vetron. Vem sentir o show das ondas para. Vai tirar o ar. Ele também me tira o ar. Ô, Diego. Eu vou ficar assim. Quero DJ perder. Diego. O show do sul do Pará. Vem fazer parte dos meus planos. Não tenha medo, não há segredo. Quero, quero, quero, quero. Quero, quero, quero. Eu quero sim. Ouvi sua voz no telefone. Ou eu quase perdi o ar. Não imaginei você tão. Manda os nomes aí, Robson. Não é sonho, é real. Quero ficar contigo pra valer. Te levar pra dançar. Viu aí, bagulho doido, rapaz. Petro. De 0 a 100, 30 segundos. Tu, eu vou ficar sem. Me tirou. Penso em você, eu já não sei o que fazer pra te encontrar. Essa paixão que machuca demais meu coração. Um amor assim, eu sei, jamais encontrarei. Você me conquistou, me fez sentir o que é o amor. Me diz o que fazer, eu só penso em te encontrar. Esse amor é proibido. Edson Douglas tá na área, bora, maninho. Ah, pelo restaurante Marisa em Salinas. Longe de você. Ai, eu preciso. Ele, o Cledson. Bora, maninho, bora pra cima. De mim. Assim, vai. Despertou em mim um desejo de amar outra vez. Se o tempo passa, eu quero te encontrar e cada vez mais. Acho que demorou. Bora chamar o covarde. Um amor assim. Eu sei, jamais encontrarei. Você me conquistou, me fez sentir o que é o amor. Me diz o que fazer. Eu só penso em te encontrar. Esse amor. Se esse amor é proibido, sou capaz de encarar. E aí, covarde? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixo beber outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço. peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa, está... Olha o Wellington Douglas! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Do batizado aí, os padrinhos, faça o Amaral e a banca. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. O Cristiano e sua esposa também. Preciso dizer a verdade, matar a irmã Cida. Aguinho, esposo dela, o Cláudio. Se você é o meu. O cara que tava com a gente lá. Valeu. Galera do batizado, bora pra cima. E outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Meu Diego chega chegando. Ei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta... Olha de Sandra Silva ali! Conte pra mim, te amo demais, nossa história é linda. Essa é mais uma marca, essa é mais uma marca. Adriana Luísa, Célio Gêmeos. A maior... Esse eu amo esse covarde. Olha o covarde! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar que... Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite só. Olha aí, tá no Ramos! Você é o meu lado. Ele é Ellen. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Alô, Dia! Vá, meu grande amor. E aí, o Edson? Peço perdão, me desculpe por você sofrer. Alô, Naira! Ei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Eu também. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Vai, Diego, vai! Perdoe, amor, amor. Você tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Nossa história é linda. Abre mais uma vez meu coração. Não me acostumei a vida sem você. Esperei tanto essa decisão. Eu nunca aceitei a separação. Somos um, enfim, o seu coração. Encontro em você. não pode faltar, Loquelli. Não quero só uma noite de amor. Eu quero estar contigo, o resto pra mim tanto faz. Se te encontro em você, a minha paz. Vamos viver esse romance a dois. Eu quero estar contigo, o resto pra mim. Chama aquele daí! Aquele não pode faltar, né? Chorando com você. Alô, Robson Sergipano. Oi, nem disse adeus. Se parece criança pra você. Por que chorei? Por que chorei? Te peço que ele volte pra mim. Volte pra mim. Te peço que uma pancada de sucesso. Você me deixou chorando por você. Fala assim. Quando se foi, me disse adeus. Eu pareço criança pra você. Se parece criança pra você. Se tu tivesse coragem. Por que chorei? Te peço que ele pede pra quem voltar. Volte pra mim. Volte pra mim. Te peço que ele volte. Bora pra contar um pouquinho, bora. Volte pra mim. Te peço que assim. Alô, bebê, diz aí. Ainda não descobri por que me abandonou. Embora só de você, meu mundo sempre girou e me fazia tão bem. Sentia o seu coração. Usando tanta emoção em mim. E daí? Ainda não entendi o que fez você partir. DJ Diego. O amor que havia em você eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. E outras lágrimas eu amei. Ainda sofro demais por amar você. Aqui. A distância, o silêncio que agora ficou. Não posso deixar tomar conta de mim, acabar com a esperança de te encontrar. Qualidade, da qualidade. Vai, Diego, vai! Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia por ti não existe mais. Então eu viro mais uma! Amor, coração. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Só tem na mania do Melody. Quero meu sonhar. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi. Bate forte o meu coração. Bater o corpo. Desejo e paixão. Eita, nós. Harrison Lemos. É sucesso. Nosso amor, como foi? Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Coração. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Sergipano! Seu amor não tem fim! Ali aí o Edson lá em Capanema! Sempre com a gente, valeu! Onde está? Te encontro lá no sol do mar, sorrindo a me olhar! E o ar! E eu respiro, é o cheiro teu! Sonha! Sonha! Lembro tudo que a gente viveu! Alô, DJ Diego! Alô, DJ Diego! Alô, DJ Diego! DJ Diego! DJ Diego, Diego, esse é Jaya. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando, nosso amor. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Pra viajar. Onde está? Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. Amor, bebê. Amor entre você. Louco amor. Não diga não que você já superou aquele louco amor que sentia por mim. Sempre tem o meu retrato escondido em algum lugar. Quase que acreditei quando você falou que é pilão. Cima. Ah, se eu fiz que também, que te esqueci. Flávia Morena, ela, Emily. Sim, Roda. Emily Beatriz. Tito. Olha de Sônia Silva. Emerson Leste, meu parceiro. Principalmente quando vai dormir. Vai dormir. Se eu vou fingir que esqueci. Aquele amor entre você. Não diga não que você já superou aquele louco amor que sentia por mim. Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar. Quase que acreditei quando você falou. Passa aí, passa aí. Passou por mim, não quis falar. Fingindo ser. Meu parceiro é Désio. Ítalo Ramos. Ele é Ellen. Edson Douglas. Passou por mim, não quis falar. Robson Sergipano. Também o Robson de Macapá. Galera do Cepa. Vira, vira, vira. Por você a vida inteira. Manda versão também aqui. Você. Menino do Robson Sergipano. Sozinho. O Jackson. Olha, Jackson, pra cima. É tudo que eu quero pra mim. Manda os brothers. Manda, vai doidando, vai virando, vai doidando, vai, vai, toma. Agora. Final. Eu consigo acostumar ao quê? A não te ver na cama. A tristeza bate em mim como noite sem luar. Mensagem no celular pedindo pra atender, mas acho que é melhor existir e não ligar. Não aguento ao ver sua foto. Morro de saudade. Morro de saudade. Digo alô, como vai? Ela me responde. Como acha que estou? Se lhe vi com outra, juro mudar meu jeito. Não me troque por DJ ninguém. Diego, DJ Diego. Um erro, ou não saber se aprender. Banda, banda, Anjos do Melody. Tudo certo, bora! Some sabe os jovens do Mix. O Diego na manhã do Melody. E eu? Eu consigo acostumar a não te aqui, ver na cama. A tristeza bate em aqui, mim. Seu coração bate mais forte. Mensagem no celular pedindo pra atender, mas acho que é melhor. Para, Diego! Ir e não ligar. Não aguento ao ver sua foto. Morro de saudade e ouvir a sua voz. 3, 2, 1, já! Digo alô, como vai? E você responde, como acha que estou? Se lhe vi com outra, juro mudar meu jeito. Depois eu vou dar pra galera baixar aí, tá na mão? E no passado ou não saber se aprender. Digo alô, como vai? E você responde, como acha que estou? Vamos virando mais uma. Alô, DJ Diego. Alô, DJ Diego. Fechou com chuva de dor. A lua nem brilhou essa noite. Parece até que ela perdeu sua cor. Oh, tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você. Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor. Estou com a lua, querendo mais Brothers. A maior referência em Melody. E a galera comigo até o finalzinho. Quem arreda o pé, bora pra cima. É o Diego na mania do Melody. É assim, vai. Hoje o sol nasceu mais cedo. Eu tô achando. Eu acho que a lua o deixou. Ficou escondido o dia inteiro, tão só. Como é que é? Logo em seguida o tempo se fechou com chuva de dor. A lua nem brilhou essa noite. Parece até que ela perdeu sua cor. Oh, oh, oh. Tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você. Queria tanto te abraçar. Olha meu parceiro Emerson Leste. Estou como a lua, querendo mais um beijo. Me sinto como o sol, escondido em segredos. As noites são frias, não me acostumei longe de você. Vira, vira, vira. Fala assim. Eu era uma menina e você não se importava. É agora. Me achava nova. Não ia dar. Agora Boba Baby. Agora que cresci, você não para de olhar. Mais nada, papai. Agora tô em outra e pra você não, não, não dá. Stop like this. Esse é Jaya. Agora é Baba Baby. A fila andou. Banda Plus. Toma, te toma, te toma, te toma, te toma, te toma, te toma, vai. Follow the bounce. Vem cá pensando que entendo o que você fez. Eu sou mais boba, te prepara, a casa caiu. Demorei, mas me toquei, você vai se ferrar. Sai da frente, seu babaca, chapa vai esquentar. E não vou sair, vou me divertir. Não vou mais sofrer, ninguém mais vai me iludir. A fila anda, sou uma cinderela, linda, apaixonante, de olhar muito excitante. O que tu perdeu, agora é só meu. A fila já andou, pega a senha, meu amor. De olhar muito excitante. O que tu perdeu, agora é só meu. A fila já andou. Pega a senha, meu amor. A fila anda. DJ Cadu, sucesso em todo o Brasil. Vai, vai, vai. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Ei, tu não tem coragem. Vai virar tua cabeça, vai perder. Tenho sim. O que foi? Tá com medo? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Bagulho doido, reta final! Vou tocar! Toma, tchê! Deixa o coração depois se abrir. Ei, DJ, corre atrás dele! Vai virando, vai virando, vai virando, vem mais uma, toma, vai! Eu quero é mais! Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Especial! Abre, pra todo toda a galera que tá conectado com a gente lá em Canaã dos Carajás. Obrigadão! Eu preciso de carinho e atenção. Vai virando, vai doidando, vou virando, vou doidando, vai. Nosso lance é virtual. Olha aquele! Desse de internet, sem contato pessoal, não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Só quero um amor se for pele a pele. Me pegue, me abrace, me dê calor. Bora, mania! DJ Sérgio! Publicou, hein? Publicou? Publicou no seu blog que ia sempre me amar. No MSN, meu nome e o seu. Tu vem me dizer que era pra valer, que meu coração pertencia a você. Eu, o teu e o nosso. Nosso lance é virtual. Esse de internet, sem contato pessoal, não é nada sério. Eita final. Não pegue tanto assim. Só quero um amor se for pele a pele. Assim gostar de alguém que só vejo de longe. Nunca beijei. Foi como uma luz forte e atração. Deixa eu ver você em plena escuridão. Me deixa ver você. Liga o computador. Me diz onde te encontrar que eu já vou. Me deixa ver você. Dançar de novo pra mim. Vem cá. Quero te conhecer. Deixa eu beijar você. Deixa eu abraçar você. Hoje o bagulho foi doido, ó. Olha, gente, deixa eu agradecer minha galera aqui. Sua cama e o seu coração. Me mostre todo o seu poder de sedução. Me manda um e-mail, vem, faz um contato. Me faz sentir que realmente sou amado. O mundo hoje em dia até que tá legal. Cibernaticamente tudo natural. Mas namorar assim sem poder te tocar, aí já é querer demais, não dá pra aguentar. Me deixa ver você, liga o computador. Me diz onde te encontrar, que eu já vou. Me deixa ver você, dançar de novo pra mim. Vem cá, quero te conhecer. Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você. Gêmeos, obrigadão. Obrigado, meu parceiro Emerson Leste. É nós, tu sabe. Edson da Silva, obrigado. O Edson Douglas, obrigado, maninho. Ítalo Ramos e a Ellen Ramos, obrigado. Obrigado, Dia, obrigado, Edson. Galera de Capanema. Emerson Leste, Cláudio, sempre com a gente. Valeu! Valeu, Naira! Eu pude assim gostar de alguém que só vejo de longe e nunca... Ela é 10, por ali, valeu, mano! Pois forte, é nós! Galera de Canaã dos Carajás! Me deixa ver você, liga o computador. Me diz onde te encontrar. Flávia Morena, brigadão! Deixa ver... Emily Beatriz, beijão! E vem cá, quero te conhecer. Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você. Meu parceiro Robson Sergipano, natural. Sempre com a gente, obrigado, maninho. Você é a Rita. Então, me mostra Jackson. Poder de sedução. Me manda um e-mail. Vem, faz o contato. Me faz sentir que realmente. Meu parceiro Robson de Macapá também. Mundo hoje em dia. Boleiros do CEPA. Cibernaticamente tudo natural. Mas namorar assim sem poder te tocar. Obrigado, mania do Melody. Pra aguentar. Me deixa ver você. Liga o computador. Me diz onde te encontrar. Que eu já vou. Me deixa ver você. Dançar de novo pra mim. Vem cá. Quero te conhecer. Galera de Fátima lá na Bahia. Pra você. Valeu. Meu amor virtual. De um jeito natural. Só sucesso, só sucesso. Vai. Mira, Diego, mira, vai! 007. Vira, vira, vira, vira, vai! Sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer aquela noite maravilhosa, as nossas noites de amor. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu plano vem, largue essa mulher. Que eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher pra ficar comigo. Separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. Eu tenho uma aqui. Super toque em homenagem à galera que segue o Diego. Me fica comigo, seu plano vem. Que sempre tá comigo. Sou de um jeito que ela não sabe. Eu sou agradecido demais. Que essa mulher pra ficar comigo. Todos vocês. Comigo, seu plano. Agradeço a Deus. Que essa mulher que eu faço de um jeito que ela não sabe. Eu sempre toco essa aqui pra vocês. Vou contigo de fã. Vou contigo de fã. Pra cima, vai. Vou contigo de completada com sucesso. O que todos querem. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Chamando e não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você. Nosso amor. Sim, o nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. Próxima já é minha última, hein? Manda batidão do Melody. Muito obrigado aí a todos e a todas. Desejando aí uma boa noite. Que fiquem com Deus. Pode ter certeza, sem você eu não. Nosso site www.maniadomelody.com. Eu te quero, o quanto eu amo você. Facebook do Diego. De mulher apaixonada. Pode... Vai lá no Facebook e procura o meu nome assim. Diego da Pentada Violenta. É tudo pra mim, o nosso amor. Não esquece. E por um fim. Diego da Pentada Violenta. Tá. É pentada, hein? De mim. Manda teu convite lá. Nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. E não importa. Alô, Robson! Eu quero só você, eu quero só você. Também minha última. Quero só. Dela que eu gosto de cantar. O amor te dei pra você. Eu me entreguei só com você. Vou deixar com chave de ouro. E ninguém vai nos separar. Tenha certeza, eu sempre vou te amar só com você. O meu mundo é azul. Porque eu amo vai, você. Vai, vai, vai, vai. Olhe para trás. É bom demais. Sinta aí. Sinta. A nossa. Nossa música toca. DJ Tivo, Tivo. Vida. Essa aqui. Essa eu fiz para você. Com esse jeito de me. Te dizer que eu te amo, amor, amor, amor. Se você é a minha vida, um oceano. Eu não vim aqui pra voltar do seu lado. Pra me largar, meu presente. Vale até. Assim vai! Eu não tenho segredo. Você é o que é? Você é um presente de Deus. É tão puro que eu sinto. Eu deixo com vocês, vai! Pode cantar! Eu não vou te deixar sozinha. E agora? Obrigado de coração a cada um de vocês. Amor, se você é a minha vida. Obrigado, meu Deus. Eu amo. Olha o bordão do Diego aí. Vim aqui. Tchau, tchau. Beijão. Lado. E... meu presente. Fui. Eu amo você. Rádio Mania do Melody.